Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo começando aqui na sua rádio preferida. Chegou a quinta-feira, pré-fim de semana, e você tá ligadinho aqui na Rádio do Sucesso, na rádio que você gosta de ouvir. Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz. Hoje, quinta-feira, dia 30 de janeiro. Essa semana nós estamos aí finalizando o mês de janeiro. Olha, o mês de janeiro passou muito rápido, gente. 2014 já está chegando fevereiro, gente. Daqui uns dias está chegando o carnaval. Olha, e parece que no Brasil tudo só começa a funcionar mesmo com pique total depois do carnaval, né? Você que está me ouvindo agora, está voltando de férias na semana que vem, né? Está começando as aulas aí para rapaziada, para moçada que está estudando, está fazendo faculdade, está fazendo aí o segundo grau, está estudando. Que maravilha! Olha, semana que vem é dia de aula, hein? É dia de aula. Olha, a Central do Sertanejo está chegando aí a quinta-feira, começando super bem com informações de Maria Cecília e Rodolfo. Espalhe amor. Maria Cecília e Rodolfo lançam sua nova música de trabalho e vale a pena conferir, hein? Foi lançada no dia 28 de janeiro a música Espalhe Amor. A canção marca o início da nova fase da dupla e o single será incluído no seu primeiro EP. Maria Cecília e Rodolfo será lançada em breve. É, escute só o depoimento de Maria Cecília. É a primeira vez que estamos lançando um single, Espalhe Amor. É apenas uma das que esperamos reunir no nosso novo trabalho. Já estamos ouvindo outras composições. O que podemos afirmar que o conjunto irá surpreender a todos os fãs, comentaram aí Maria Cecília e Rodolfo. E você confere agora, aqui no Central do Sertanejo, Espalhe Amor. É a novinha da dupla Maria Cecília e Rodolfo. Central do Sertanejo. Coloca o mundo no mudo, escute o seu coração, que ele vai te guiar. Abra seus braços e deixa o amor te levar. Felicidade no fundo é só uma reação, e você vai perceber, tudo que você pensar vai voltar pra você. Leve contigo o amor por onde você for. Então viva o amor, celebre o amor, espalhe amor por onde você for.

e te dar uma noite inteira de prazer. Eu sou de Guilherme Santiago, Noitada. Passou por aqui também Cristiano Araújo, Hoje Eu Sou Seu Meu Bem, Maria Cecília Rodolfo, com a novidade do momento, Espalhe Amor. E agora, falar em novidade do momento, vou trazer para você informações da Paulinha Fernandes. Quem é? Já escutou a nova música de trabalho da Paula Fernandes? Ainda não escutou? Ah, mas você vai escutar agora no Central do Sertanejo. Paula Fernandes lançou nessa semana a sua nova música de trabalho, que se chama Quem É? Uma composição de sua autoria, em parceria com Zezé de Camargo. A música mantém o espírito romântico, principal marca da carreira de Paula Fernandes, e faz parte do seu último DVD, Multishow ao vivo, Paula Fernandes, Um Ser Amor, lançado em outubro de 2013. Olha, você vai conferir agora quem é Paula Fernandes. É lançamento aqui no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Nós dois foi corroendo feito trás da madeira, fez fumaça, destruindo feito fogo no capim. Me disse adeus e nunca mais olhou pra trás. Evaporou o seu amor dentro de mim. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver que tudo que era meu perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso, o doce daqueles beijos que eram meus e você me prometeu? Distorções, medos e juras, pesadelos e agruras, desafios que a vida me impôs. Me perdendo em incertezas, consumindo a minha mente, a plenitude que existia entre nós dois. Foi corroendo feito trás da madeira, fez fumaça, destruindo feito fogo no capim. Me disse adeus e nunca mais olhou pra trás. Evaporou o seu amor dentro de mim. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver que tudo que era meu perdi a graça. O doce daqueles beijos que eram meus. Quem é que vai me amar naquelas noites? Devolver que tudo que era meu perdi a graça. Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso? O doce daqueles Central do Sertanejo.

quero, quem manda aqui sou eu. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Eu tô errado, se fui um culpado de tudo acabar. É difícil admitir, eu sempre fui assim, mas tive que mudar. Te ver sair daquele jeito, todos meus defeitos me fez enxergar. Em você tudo é cinco, não desligue amor antes de me escutar. Me perdoar, vou te provar, eu quero tudo outra vez. Mil anos pra poder te amar. Te magoei, eu sei, mudei. Se puder me perdoar, vou te provar, eu quero tudo outra vez. Mil anos pra poder te amar. Saber eu tô errada, sei fui a culpada de tudo acabar. É difícil admitir, eu sempre fui assim, mas tive que mudar. Te ver sair daquele jeito, todos os meus defeitos me fez enxergar. Sem você tudo é sem cor, não desligue amor antes de me escutar. Me perdoar, vou te provar, eu quero tudo outra vez. Mil anos pra poder te amar. Te magoei, eu sei, mudei. Se puder me perdoar, vou te provar, eu quero tudo outra vez. Mil anos pra poder te amar. Te magoei, eu sei. Se puder me perdoar, vou te provar, eu quero tudo outra vez. Mil anos pra poder te amar. Te magoei, eu sei, mudei. Se puder me perdoar, vou te provar, eu quero tudo outra vez. Mil anos pra poder te amar. Salva de palmas para Laís! Obrigado, sucesso cara. Romântico aqui no Central do Sertanejo. Loubet e Laís, mil anos. Hugo e Thiago passou por aqui também com a festa na casa do Gaguinho. Gustavo Lima, tô solto na Night. Paulo Fernandes, novo som, quem é? Guilherme Santiago, noitada. Cristiano Araújo, hoje eu sou seu, meu bem. E a novinha da dupla Maria Cecília Rodolfo, abrindo o nosso programa de hoje, Espalhe Amor. E é isso aí que eu quero que você espalhe. Espalhe amor por onde você passar, tá bom? Tudo de bom. Daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais pra você. Tem muito mais informação. Tem informação da dupla Taeme e Thiago. E também tem informação do cantor Daniel. É isso aí. É o Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, aqui na sua rádio preferida. Quinta-feira maravilhosa. Já tô voltando. Conto com a sua audiência. Rapidinho, intervalinho, faturadinha, rapidinho. Tô voltando. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha, já tô de volta aqui na sua rádio preferida, a rádio que você gosta de ouvir. Tá todo mundo ligado, tá todo mundo sintonizado, porque essa rádio é audiência absoluta. Olha, e aumenta esse volume que a sequência tá cheia de música boa. E também já começo trazendo pra você a informação no seu rádio aqui no Central do Sertanejo. Vou falar do cantor Daniel, que está sempre fazendo papéis belíssimos por onde passa. Daniel autografa camiseta em apoio à campanha Vida com Solidariedade da AAPC. Mais uma vez, o cantor Daniel está dando um grande exemplo de solidariedade, apoiando as ações sociais ordenadas pela AAPC, Associação de Assistência à Prevenção do Câncer, instituição filantrópica que presta auxílio a centenas de pessoas de baixa renda que estão com tratamento na luta pelo câncer. Segundo informações da assessoria de imprensa da AAPC, em 2005, o cantor Daniel participou da campanha Canção para a Vida, que contou com participação de dezenas de artistas e personalidades do mundo da música. E desde então, nunca deixou de participar de alguma forma, apoiando a APC. Parabéns aí então pro cantor Daniel pela iniciativa, né? Com certeza eles vão fazer um leilão dessa camisa autografada pelo Daniel e arrecadar um bom dinheiro para ajudar a Associação de Assistência à Prevenção do Câncer. Então vamos começar o nosso segundo bloco com o cantor Daniel. Fale um pouco de você. Central do Sertanejo. Saber que te perdi não foi pior. Pior foi descobrir que eu não te acho, que não existe igual ao teu abraço. Pior é não saber o que é que eu faço agora. Pior que se perder um grande amor é essa sensação de estar perdido. É esse coração arrependido, se culpando por você ter ido embora. Eu até hoje estou ralando por aí. Nada calmo, existe um tumulto aqui. Alguma coisa de você não foi embora. Eu acho que eu gosto disso. De vez em quando você rola dos meus olhos, e em perigo chego a chamar por ti. Porque esqueço que não te mandei embora, foi você quem quis partir. Eu não tô pedindo pra você voltar, só tô te contando como é que tá minha vida, se é que pode se dizer que eu vivo sem você, sem você. Eu não tô pedindo pra você voltar, só tô te contando como é que tá. Me desculpe, eu já não sei o que dizer. Agora fale um pouco de você. Até hoje estou ralando por aí. Nada calmo, existe um tumulto aqui. Alguma coisa de você não foi embora. Eu acho que eu gosto disso. De vez em quando você rola dos meus olhos, e em perigo chego a chamar por ti. Porque esqueço que não te mandei embora, foi você quem quis partir. Eu não tô pedindo pra você voltar, só tô te contando como é que tá minha vida, se é que pode se dizer que eu vivo sem você, sem você. Eu não tô pedindo pra você voltar, só tô te contando como é que tá. Eu já não sei o que dizer. Agora fale um pouco de você. Eu não tô

sabe quando o coração começa a palpitar. De repente, sem explicação, me falta a voz, me falta o ar. É assim que fico quando sei que vou te encontrar. Foram tantos os caminhos onde caminhei, enganos, erros, ilusões, por tantas coisas eu passei. Nada disso importa, ficou no passado, hoje eu sei. O que é felicidade, o que é amor de verdade, em uma frase vou dizer. O sorriso é meu, mas o motivo é você. O sorriso é meu, mas o motivo é você. Quando o coração começa a palpitar, e de repente, sem explicação, me falta um ar. É assim que eu fico quando sei que vou te encontrar. Foram todos os caminhos onde caminhei, enganos, ilusões, tanta coisa eu passei. Nada disso importa, ficou no passado, hoje eu sei. O que é felicidade, o que é amor de verdade, em uma frase vou dizer. Olha, bonito demais da conta, hein? E esses dois moços, né? Bonito demais. O sonho, o sonho se perde. O motivo só é você. O motivo é toda essa galera linda, não é? Tá aí o sucesso aqui no Central do Sertanejo. Tuta Guedes, ela que tá fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Participação do Israel e Rodolfo. O motivo é você. Passou também Rio Negro e Solimões, O Que Você Não Faz. Munhoz e Mariano, Pantera Cor-de-Rosa. Taíme, Thiago Cafajeste, Michel Teló, Amiga da Minha Irmã. Luan Santana, Donzela e Daniel, Fale Um Pouco de Você. É o nosso Central do Sertanejo que tá indo embora, mas meu Deus do céu, que peninha! Mas não se fica triste não, porque amanhã tem mais, amanhã tem muito mais pra você. Amanhã, sexta-feira, dia 31 de janeiro, fechando o mês de janeiro, eu estarei aqui juntinho com você, nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, trazendo o Central do Sertanejo, o melhor do sertanejão. Amanhã tem as 6 mais tocadas da programação, tem também um grande clássico sertanejo pra gente recordar, né? Sexta-feira é um programa especial pra você, no finalzão de semana. Eu quero agradecer todo mundo o carinho da audiência, o carinho da sintonia. Eu tô indo nessa, moçada. Grande abraço, beijo pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Eu tô indo com ele até amanhã. Valeu, valeu. Central do Sertanejo.